É só me dizer, um bode que só dá bode, é por isso que eu quero vender. Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero vender. Os meus vizinhos só vivem me falando, vizinho, esse seu bode só está me perturbando. Eu me aborreço, não sei mais como é que pode. Estou vendo a qualquer dia todo mundo de lá virar bode. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Quem quiser comprar um bode, é só me dizer. Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero vender. Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero vender. Os meus vizinhos só vivem me falando, vizinho, esse seu bode só está me perturbando. Eu me aborreço, não sei mais como é que pode. Estou vendo a qualquer dia todo mundo de lá virar bode. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode dá bode, eu não quero saber. Esse bode dá bode, é por isso que eu quero vender. Esse bode da bode, é por isso que eu quero.